Começa agora. O Marco de Hoje. Na Showtime, com Marco Antônio Santos Freitas. Agora, na Showtime. O Marco de Hoje. Fala, Marco Antônio. E aí, meu queridão, tudo jóia? Tudo, e você? Tudo bem, eu tava comentando com o Rogério, nosso técnico, que ele não tá com voz de quem passou os últimos dias na boemia. Não, ele esteve fazendo retiro. Retiro espiritual? Retiro, é mesmo? Verdade, retiro espiritual. E eu sei, o Renzo caguetou você hoje, por que você não estava no programa hoje? Ontem. Ele explicou por quê. Não, mas eu falei, né? Não. Na casa de um amigão. Não, vale. Qual foi a razão? Não, segundo, a razão, a realidade. A realidade, e confirmada por Paulo Passos, é que, como aumentou muito o carnaval no Rio de Janeiro, a sua matéria-prima do La Barca teve que ir para lá e você foi pro Paraguai buscar substitutas. Estavam todos desfilando. Literalmente, substitutas paraguaias. Sim. Na falta do real, é isso? Isso, na falta do real, entendi. Você trouxe prostitutas, quer dizer, substitutas paraguaias. Substitutas, cara. Substituta. Tá. Não, é inacreditável, vendo filme numa boa, até filme de Chuck Norris tentei ver, tá legal, nesse e agora sou acusado disso, mas gente, vamos começar o programa que eu já tô ficando indignado com essa, eu não aguento a injustiça entre os seres humanos. E aí, seu convidado tá na linha. Maravilha. Obviamente o convidado ouviu esses primeiros minutos, deve estar achando, não, eu entrei no programa errado, né, mas tudo bem. Olha, gente, o nosso convidado é o Mitch Prieto, ou Richard Prieto, né, o nome dele, a alcunha, o nome dele artístico, o nome de escritor, Mitch, né, M de Maria, I, T de Thiago, CH, Mitch Prieto. Ele é escritor de grande talento, uma das, dá para dizer, sem exagero alguma, das maiores revelações na ficção científica nacional nos últimos tempos. Ele é natural de Sorocaba, né, uns 90 quilômetros de São Paulo. Ele é um verdadeiro apaixonado por ficção científica, amante de grandes aventuras literárias e fascinado pela mente humana. A gente até vai entrar em contato, a gente vai logo falar com ele, né? Mas assim, no briefing aqui diz assim que ele atendeu um convite cósmico e surpreendente em dezembro de 2014, dando início à criação de suas tramas literárias. Daí ele sempre tenta desenvolver esse, em outras palavras, como é que pode dizer assim, empacotar essa criatividade dele, misturando realidade com a ficção. Ele é o cabeça da editora Agdora, A-G-D de Davi, O-R-A, além de professor de inglês e músico. O Mitch Prieto está aí com a gente. Eu vou parar de embromar e vou dar as boas-vindas. Tudo bem, Mitch? Alô, tudo bem? Ué? Ué, acho que deu uma caidinha. Será que ficou chocado com, não. com a nossa intro, com a nossa brincadeira? Não, é a maldita chuva aqui. Ah, tá chovendo muito aí, tá. Aqui não tá. Aí aqui não, tá, né? Tá o tempo feio, mas não tá. Se puder, vamos tentar ali qualquer coisa. O Rogério já tá ligando lá. Tá vendo o que tá acontecendo. Mas você conseguiu sucesso no Paraguai? Cara, mas eu não sei. Faz anos que eu não vou no Paraguai. Eu não aguento o tom. É o tom que, sabe, o tom parece real, a pergunta dele. Tipo assim, e aí como é que foi lá, Marco? Pesquisa de campo? Não, gente, sim. Eu não fui pro Paraguai. Foi, tá? Sim. Foi o Renzo disse que tem provas disso. Desculpa. Ele já está na linha, Marco Antônio. Tá na linha, tá bom. Mitch, tudo bem, querido? Tudo bem, Marco? Tudo jóia, uma honra falar contigo. Tinha caído ali a conexão, mas a gente vai tentar. Tu estás agora em São José dos Campos, é isso? Isso, estou aqui. Pois é, fala aí o bairro que é a rádio, fica aí, apesar de eu estar aqui em Porto Alegre. Que bairro tu estás aí? Moro no CTA. Repete, tá. Por favor. Mora no CTA. O CTA é uma área de São José dos Campos aqui da aeronáutica. É praticamente uma cidade à parte, né? Ah, é? Quer dizer que é mais de meia hora de onde tu estás aí, João? Não, 5 minutos. Eu estou aqui na como é que é o nome, Rogério? Avenida João Guilhermino 361. Eu estou a 5, 10 minutos de lá, no máximo. É no centro da. É na cidade também. Tá, maravilha, maravilha. Porque o Mitch, A gente vai assim focar, eu estava comentando até com ele em off, no que foi publicado assim fisicamente, né? Porque eu e o João, o nosso querido Rogério Alcântara também, a gente é velho, não adianta, a gente não consegue se acostumar com esse lance de ficar lendo pelo computador livros. Mas a gente vai dar uma palhinha, diríamos assim, em títulos que ele tem, que só estão assim digitalmente disponíveis. Mas vamos tentar enfocar primeiro no que ele tem publicado mesmo, né? A ficção científica Azanco, ou seja, A, S de Samantha, A de novo, e N de nada, Co, que o O, também chamado de Azanco Guardiões Reais. É uma saga, e ele lançou o primeiro livro, que é Azanco, Guardiões Reais, Tertúlia. Ele tem contos também que estão publicados em mídia física, um deles é o 99º conto, o nome está na antologia que mistura policial noir, ou seja, aquele estilo policial investigativo, meio como se fazia na década de 40 e 50, que se via muito em cinema, com Robert Mitchum, Richard Widmark e tudo mais. O nome dessa antologia é Chiaroscuro, C-H-I-A-R-O-S-C-U-R-O, Chiaroscuro. E também um conto chamado Molécula, na antologia de contos que tem a ver assim, que lidam com, é uma antologia, um agrupamento de contos que lidam com ciência, o nome é Quimera. Então, de novo, ficção científica Azanco, Guardiões Reais, Tertúlia, e ele tem contos na antologia Chiaroscuro e também na antologia de contos Quimera. Então vamos dar as boas, quer dizer, já dei as boas-vindas, mas só queria dar essa nova intro, se especificar mais o assunto. Querido, me diz uma coisa, por favor, Mitch, me fala um pouco desse atendendo um convite cósmico, porque o João, tá, o chefe aí na rádio, ele comenta muito que ele passou um tempo em São Francisco, década de 60, tudo mais, e quando eu penso nesse convite cósmico, eu penso naquele clima meio São Francisco, assim, de excesso de, o que algumas pessoas, assim, às vezes tem problema até na chapa dentária, né, o pessoal fala até tóxico. Né? Eu penso um pouco meio assim, lançando tóxico, alguma coisa assim. Mas, né, eu sei que tem um cara do bem, um cara assim, comportado. Me fala como é que foi esse convite cósmico, querido. Por favor, fala dessa inspiração. Legal. Bom, Marco, primeiramente, gostaria de agradecer essa oportunidade de estar aqui falando com vocês. Uma honra, querido. É uma honra também. E, bom, sobre o convite cósmico. Fala um pouquinho mais alto só, por favor, tá? Tá. Obrigado. Bom, sobre o convite cósmico. Uhum. Os escritores geralmente eles prestam com essa vontade de escrever. A maioria das pessoas que eu conheço que escrevem, eles têm essa, já cresceram na adolescência com esse prazer, com essa vontade da leitura e da escrita, né? Uhum, uhum. Eu não. Eu, quando eu tinha ali os meus 24, 26 anos, ok, eu simplesmente tive um pesadelo. Ok. E é o pesadelo que abre o livro, que abre a história. Ah, tá, mas mal que ele pergunte, assim, tipo assim, começo, meio e fim dessa história, ou tivesse, tipo assim, essa inspiração cósmica, esse pesadelo, e daí acordou, e daí você acordou e foi pro papel, e foi escrever, ou foi pro computador? Me fala um pouco mais, assim, por favor. Tá. Eu fico meio traumatizado, sempre pensando, tantas vezes eu chego que eu vi esse lance, eu fico imaginando o João, que é um cara assim, sempre tinha uma pessoa com esse ar severo, e ele contou, Marco, lá em Hey Dashbury, né, em São Francisco, nossa, eu te contar, um nevoeiro, não sei o quê. Não, sabe? Aquilo não era nevoeiro, aquilo era tudo fumaça de maconha. Que nevoeiro, cacete, você tá louco? Fala aí, Mitch, por favor, como é que foi? Mal que ele pergunte, antes do pesadelo, tivesse, como é que fazia assim de forma sutil, alguma ajuda, assim, algum auxílio, algum vegetal por perto, alguma coisa assim? Me fala, por favor. Cogumelo, você até ele tá perguntando, Mitch, de cogumelo mágico. Sim. Não tive, querido. A única coisa que eu fiz foi assistir Interestelar antes de dormir. Ah, o filme Interestelar, tá? Aquele com Matthew McConaughey, né? Então, o que aconteceu? Eu dormi, tive um pesadelo, acordei e lembrava de todos os detalhes do pesadelo, né? Ok. E eu fiquei pensando, poxa vida, porque no final do pesadelo, uma criatura estranha assim gruda no meu braço de súbito e fala, Alguém no reino dos mortos quer falar com você. E eu acordei. Tô ficando meio apavorado. Vamos com calma. Como é que é? No pesadelo aconteceu isso. Uma criatura chegou no teu braço, é isso? É, me grudou pelo braço, apareceu assim do nada. Uh-huh. Me grudou pelo braço. Olhou nos meus olhos e disse, alguém no reino dos mortos quer falar com você. Ok. E eu acordei. Ah, daí acordaste. Poxa vida, que é isso, né? Não, imagina eu que não tive essa criatura, né? Eu durmo sozinho há um tempo, que eu não ando num clima meio depressivo, não tem criatura nenhuma do meu lado. Imagina uma criatura bizarra, né, olhando nos olhos. Apesar de que, né, tudo bem, eu não vou entrar em detalhes, mas já acordei de formas bizarras também. Mas assim, mas fala aí, querido. Tá, e isso aí inspirou o que exatamente? Bom, na verdade, eu tive a pesadelo, fiquei pensando sobre aquilo. Uma semana depois eu lembrava de todos os detalhes do pesadelo ainda. Pra mim era um pesadelo, né? Mas foi um sonho. Não, também, mas esse sonho... Tá, mas a minha pergunta é, esse sonho inspirou, tipo assim, o começo do romance Azancô? Inspirou meio que a saga toda? Como é que é isso? Só fala isso pra gente. Então, olha só, foi algo muito natural que aconteceu. Ok. Eu contei pra alguns parentes, pra alguns amigos, sobre o sonho, tentando desvendar. Aquela coisa do Pequeno Príncipe, né? Uhum. Vamos desvendar aqui o elefante, né? O chapéu elefante. E cheguei na situação de que a minha irmã já estava cheia de eu falando daquilo para ela, né? Tentando entender aquele sonho. Ela falou, por que você não registra? Vai, escreve esse sonho. Porque daqui um tempo você vai lembrar com tantos detalhes. Até ali tu não tinha... Eu vou ficar te tempo de vez em quando, tá? Não leva mal. Assim, ó. Até ali tu não tinha nunca colocado nada no papel? Até não. 2014? Ah... Nada. Então, o teu lance mesmo era ser... Tocas que instrumento? Tu é guitarrista? Eu sou baterista. Baterista, tá. Então, teu lance era ou bateria ou aula de inglês, é isso? É, na época eu era gerente de uma escola. De inglês? De cursos profissionalizantes. Entendi, tá. E daí veio esse pesadelo, ficar enchendo o saco da tua irmã durante uma semana e... Tá, vou colocar isso no papel. E daí me fala como é que fluiu isso tudo. Então, aí foi daí que começou. Eu sentei, peguei, eu ia pegar o papel, daí eu falei, não consigo escrever no papel, né? Já tentei criar diário várias vezes e não flui, não vai pra frente. Entendi. Então, eu falei, vou pegar o notebook, vou abrir um Word aqui e vou escrever. Escrevi todo o sonho, reli, e daí eu pensei, poxa, se isso aqui fosse um filme, eu ia gostar de assistir. Em momento algum, eu pensei, tô escrevendo um livro. Tá, e isso virou daí um conto ou virou já o teu romance? Especifica que esse sonho inspirou, esse sonho, ou seja, esse sonho uma vez no computador, ele é o quê? Para o pessoal que está interessado em acessar esse pesadelo teu, ele seria o Azancô? Ele seria o 99º conto que está na antologia Aquero Oscuro? Seria o Molécula que está na antologia de contos Quimera? Não, ele é o início de Azancô. Se alguém quiser conhecer exatamente o pesadelo que eu tive, exatamente como eu sonhei, é só ler a história, que está exatamente o começo, o que abre a história de Azancô é o pesadelo. Uau! Tá. E mal que lhe pergunte, assim, para te chamar de pesadelo, obviamente foi uma coisa tensa. E quando tu releu esse sonho, tu, voltaste a ficar arrepiado de novo, a te apavorar? Ou de repente, que nem eu, quando pequeno, que tinha uma sala na casa que eu tinha que sempre sair correndo pra se a porta estava entreaberta? Como é que foi isso? Bom, ele foi aterrorizante só no final dele. Porque no meio do sonho, ele tem muitos vestígios de ficção. Sou apaixonado por ficção, sempre fui. Uh-huh. Então, quando chegou no final, o final que é um pouco, assim, tem um pouco... É um pouco sombrio, né? Entendi. Mas depois que eu terminei de ler, eu pensei, poxa vida, vou continuar escrevendo. Eu pensei, vou colocar minha rotina e tal. Só que daí eu vi que tava ficando chato. Aí eu falei, não, eu vou inventar. Vou começar a inventar. Comecei a inventar. Desde então, tu não tem mais inspirações baseadas, inspirações vindas de sonhos. Desde então, tu não tiveste mais. Eu tive várias. Mesmo? Sim. Por exemplo, quando a gente chegar no, nos títulos que não foram publicados fisicamente, eu te falo mais sobre isso. Tá, não, tudo bem. Então, assim, só resumindo, fala o que que é, o que que a pessoa vai encontrar. A gente sabe que é inspirado o início do teu sonho, tá? Mas o que que é o Azancor Guardiões Reais? Né, o primeiro, que é esse primeiro livro, que é Tertúlia, que seria tipo assim, o primeiro, quase que o primeiro livro de uma saga. Fala que, sobre o que, que trata o Azancor, de forma resumida. Bom, então depois que eu tive o pesadelo, eu comecei a escrever, eu percebi, bom, aquele sonho ficou com um toque meio terror, meio sombrio, né? Uhum. E eu não gosto muito disso, então eu dei um significado diferente para aquilo. Então, no futuro da história, é explicado que, na verdade, a pessoa não falou alguém no reino dos mortos, mas alguém no reino dos mortos. Eu mudei daí, posteriormente, como se o protagonista tivesse ouvido errado, né? Tá, mas o Morton seria o quê? Uma civilização interestelar, alguma coisa assim? Exatamente. É uma civilização menos desenvolvida do que o ser humano, okay. Mas ela é completamente diferente. Ela é herbívora, ela não é carnívora, mas não tem sentimentos também. É quase um animal um pouco mais desenvolvido, né? Ah, e é bípede? Eles são bípedes? Bípedes. Bípedes com as mãos deles são quase como louva-deuses, sabe? Eles não têm mãos. Não são cinco dedos, né? Entendi. É uma garra, bem dizendo. Entendi. Uma garra, no caso, com articulação? Com articulação, sim. Ah, tá, que nem louva-deus. Legal. Tá, meio que quase que uma mistura de humano com artrópodo, assim? Isso, exatamente. Tá. Nossa, legal, tá. E me então, fala... Perdão. O que acontece daí pra frente? Então, o protagonista, que curiosamente se chama Rick, né? Aham. Uh-huh. Ele segue essa vida pacatinha dele, é uma pessoa divorciada, tem a filha que mora longe, sente falta da filha, mas tem um desgosto assim na vida, sabe? Ele queria que a vida tivesse mais aventura, que sim, fosse mais do que só ir trabalhar e pagar as contas. Sim, sim. E de repente ele começa, depois desse sonho, ele começa a perceber que ele está sendo perseguido, ele está sendo seguido, talvez, não perseguido, mas seguido. E outros sonhos estranhos começam a vir à tona. E quando eles... Não vai dar spoiler, né, por favor, tá? Tá, só tá. Pra te lembrar, só pra te lembrar. Tá. Quando ele se percebe, ele tá saindo pra uma viagem interestelar. Os dois melhores amigos dele no futuro, a Babu e o Joel, que isso é o que tá na sinopse, né? Uhum, eles uhum. voltam do futuro porque alguma coisa de errado aconteceu. Então eles estão tentando reescrever o passado, né? Ah, tá, tem viagem no tempo, tudo mais, sim. Tá, tudo bem. Deixa eu perguntar pra ti, no caso, o conto, esse 99º conto, né? Quando eu vi primeiro, há um tempinho, a capa dessa antologia, Chiaro Oscuro, eu pensei, tá, parece literatura noir, né? Aqueles detetives da década de 40, que eles chamavam de hard-boiled fiction, né? Detetive Durão, blá, blá, blá, semi-fatal, aquele clima. Mas, sim. Conversando até contigo, falasse, não, Marco, mas é isso e também tem lance de ficção científica no meio. Sim. Fala um pouquinho, mas assim, bem brevezinho, o que a gente encontra, já que a gente está falando contigo, né? No conto, 99º conto, que está nessa antologia policial com ficção científica, com sci-fi, chiaroscuro. O que é, assim... bem de leve, assim, uma premissa para a pessoa ficar salivando do outro lado. Legal, Marco. O nome, na verdade, é o 99º caso. Caso, desculpa, perdão. É um caso policial mesmo, né? Uhum. Então, eu me inspirei nas últimas eleições presidenciais, né? Uhum, uhum. Quando a direita entra pro poder. Uhum. E há uma manifestação da sociedade da esquerda, uhum. E 98 pessoas, elas combinam um suicídio coletivo como manifestação contra o governo, né? Entendi. Mas se passa, no caso, já que tem um pouco de ficção, obviamente, falar de ficção científica também, e isso se passa na Terra mesmo, se passa em outro planeta, como é que é? Então, se passa na Terra, se passa no Brasil e nos dias atuais. Perfeito, perfeito. É tudo bem atual. Eu acho, se não for abuso, vamos deixar aí para o pessoal ficar salivando. Me fala um pouco do Molécula, que é um conto teu que está na antologia de contos que tem assim, que mistura a ciência, né? Eu sei que tem todo um lance de pesquisa de DNA que está no nome dessa antologia, Quimera. Fala um pouco disso, né? O nome Quimera eu já acho assustador, realmente, né? O pessoal sabe que a Quimera tem esse clima um pouco, parece, de mexer com a ciência e não pensar nas consequências nefastas que pode acontecer. Fala um pouco disso, por favor. Eu posso só dar uma pincelada no 90º? Ah, sim. Eu só queria colocar a parte da ficção que tem na história. É que, bom, esse detetive, ele está investigando esses 98 casos e no final da noite surge o 99º caso. No final da noite, tá. É, no final da noite surge essa questão, essa história, e ele... ele fica perplexo, né, que é 99 casos, daí ele vê que uma coisa não tem nada a ver com a outra, esse 99º caso não tem nada a ver com o outro, e se desdobra que esse caso, ele é sobrenatural. Ele recebeu a ligação de um telefone fixo da pessoa que estava pedindo ajuda, mas quando ele chega no endereço, essa pessoa já está morta há uns 3 dias. E ele vai desvendar esse caso. Que isso se deu? Entendi. E no final, não leva mal. Não vai adiante aí, porque nossa, já dá pra ficar. Uau, tem 1000 questões aqui. Fala um pouco do Molécula, então. Bom, sobre Molécula. A história começa com um romance bem gostoso, assim, sabe? Um casal tá voltando de uma lua de mel. E eles conheceram faz pouco tempo, tem uns 7 meses. Já se casaram. Já foram pra lua de mel, tá? 1000 maravilhas. E estão se conhecendo um pouco melhor agora, né? Porque em 7 meses você não conhece bem. Às vezes uma vida inteira não conhece uma pessoa, quem dirá em 7 meses, né? Claro, claro. E quando eles estão regressando da lua de mel, o marido agora, né? Ex-noivo agora marido, ele começa a ter algumas dores, que ele acha que é pedra na vesícula, pedra no rim. De repente está caído em casa, a ambulância vem resgatar ele. Mas não vem só a ambulância, vem a Polícia Federal. E ele fica perplexo, a esposa fica perplexa, né? Como assim a Polícia Federal? Ele não é agente nem nada. De repente, bom, a trama da história se desenrola de modo que ele tem outros irmãos. O nome dele é Ezra. E todos os outros irmãos se chamam Ezra também. Com aparência diferente, não são gêmeos. Entendi. Bom, a história vai ter um desfecho que... Cuidado, não revela, por favor. Sim, não vou revelar. Mas acredito que ninguém teria imaginado. É uma coisa que mexe muito com ciência, né? Okay. Mexe com experimentos, mutações genéticas. Ok. E foi uma coisa assim que eu fiquei surpreso de ter tido a ideia de fazer isso na história. maravilha, tá. Fala um pouquinho, então, dos teus trabalhos... né, que não estão no formato físico, né? Ou seja, que as pessoas podem... eu sei que tem vários contos, alguns com uma pegada de suspense, esses contos, esses são os trabalhos que não estão em formato físico, ou seja, que a pessoa teria que ler pelo computador, né? Fala um pouco disso, assim. Tá, bom, deixa eu pegar a minha colinha aqui. Eu tenho... uma das primeiras experiências que eu tive com suspense é Floresta Soturna. Ele é um conto bem curto, mas ele é bem intenso pra mim, eu sou apaixonado por ele, gostei muito de escrever suspense e pretendo escrever mais histórias nesse gênero, né? Tá, mas é uma pegada gótica? Como é que é? Ele é, sim, um tanto gótico, mas o conto vai relatar um garotinho de ali uns 10, 12 anos. Ok. Que foi até uma floresta à noite. Ok. Numa noite chuvosa. Ok. E ele tá à procura de uma criatura que ele não sabe como é, não sabe o que é, só sabe que proporcionou para ele uma sensação muito agradável. Num sonho? Não. Isso aconteceu, isso é de fato, né? Não é um sonho do garoto, é de fato. Então ele está atrás dessa criatura. Ah, me diz uma coisinha assim, além de sonhos, qual é o, de onde tiras as tuas inspirações? Né? Tem vários contos que foram disponibilizados. De onde é que tu tira assim? Eu estou falando isso porque muita gente, quando converso, pessoas até que querem colocar no papel, às vezes elas não sabem, tipo assim, elas têm uma ideia, mas muitas vezes assim, eu não vou seguir uma carreira com isso, que eu só tive essa ideia. Onde é que tu acha que, como é que essas ideias, essas inspirações vêm pra ti, ou tu vai tipo atrás num filme ou em literatura mesmo? Como é que esse teu lado esponja funciona assim? Marco, eu leio, mas eu confesso que eu não sou um leitor assíduo, sabe? Uhum. Eu não cresci com essa cultura em casa, meu pai é empresário. Uhum. Então eu sempre li muitos livros técnicos, né? Livros comerciais. Uhum. E nunca li muito sobre fantasia, ficção, esses gêneros que é mais a criançada que lê, né? Uhum. E, então eu nunca tive essa inspiração vinda dos livros. A minha inspiração é o cinema. Cinema, tá. Fala um pouco disso, assim, já que tu descreves de forma bem visual, né, as tuas inspirações. Fala um pouco no caso, filmes que te encantaram ou que, entre aspas, te traumatizaram no bom sentido. Sim. Bom, você me pegou de surpresa, nunca fiz uma listinha assim. Não, tudo bem, mas vamos. Mas eu vou colocar pra você algumas coisas que eu sou apaixonado. Uhum. Embora não entre muito no universo do que eu gosto de escrever, eu sou apaixonado por Senhor dos Anéis. Senhor dos Anéis, aham. Sou apaixonado por Exterminador do Futuro. Ok, ok. Interestelar, okay. Já assisti mais de 5 vezes Interestelar. São filmes dessa pegada que eu gosto, sabe? Gosto muito de drama também, embora fuja bastante do que eu gosto de escrever, não gosto de escrever drama. Tenho um conto em drama, mas não é o meu lado forte. Mas eu gosto de ficção e fantasia. Ficção científica e fantasia. Não, tudo bem, entendi. Ficção e fantasia. Mas e me diz uma coisa assim, e no caso, para delinear os personagens, tá? Tu te inspira muito em coisas que aconteceram contigo ou em amigos teus? Ou seja, uma pessoa que não sabe nada da tua vida, vamos dizer, que não está ouvindo essa entrevista, ela conseguiria conhecer um pouco mais do Mitch Prieto através dos personagens que ele escreve? Interessante essa pergunta, Marco. Algumas histórias sim, outras não. Por exemplo, em Tertúlia, o universo de Alan Cole, ele tem familiares e amigos diretamente descritos lá. Ok. Então, para quem conhece a minha história de vida, quem conhece a minha família, os meus familiares e os meus amigos próximos, vão se identificar com muitas pessoas, inclusive prejeitos, caras de boca. Então, eu posso deduzir, então, que já teve gente meio te, como é que eu posso dizer assim, querendo tomar satisfação, tipo assim, pô, cara, como é que tu, ali sou eu, ou então te perguntando, isso aqui tem a ver comigo, aconteceu já isso, o pessoal se achar nos teus textos? Não aconteceu de se acharem, porque eu cheguei falando já, né, falei, ó, esse personagem representa você. E eles adoraram, na verdade, né? Que legal. Mas alguns livros sim, algumas obras sim, tem isso, mas em outras não. Você perguntou pra mim de onde que vem a inspiração. Então a inspiração vem de tudo que eu já assisti, que eu já vi, mas quando eu sento, muitas vezes eu tenho que procurar referência para fazer a referência, porque o meu subconsciente, ele só vai me escrever, ele vai jogando a história. Então, quando eu sento para escrever uma história, eu não sento e fico pensando, poxa vida, o que eu vou fazer agora? Entendi. Geralmente eu sento, coloco música, uma trilha sonora, sem voz, né? Uhum. E a história, ela vai se desenrolando na minha mente e eu vou escrevendo. Ah, e a trilha sonora, já que citaste, é o que? É rock and roll? O que é? Não, bom, se alguém até quiser seguir as minhas trilhas sonoras, no meu canal no YouTube, eu tenho um canal só pra colocar algumas informações lá. Maravilha. E Eu tenho muitas playlists. Por exemplo, uma playlist que são músicas do YouTube mesmo. Algumas são trilhas sonoras de filme que eu venho descobrir depois, porque eu jogo lá Epic Soundtrack. Né? E ele já me traz ali uma hora, duas horas, às vezes é pontual, uma musiquinha de 3 minutos. Então, eu tenho músicas que me inspiram, por exemplo, eu tô ouvindo uma música e ela me inspira a escrever um trecho específico. Então, eu só marco o que ela me inspirou no trecho da música, e se eu ouvir ela de novo, eu já sei exatamente o que eu tenho que escrever. Tá, e me diz uma coisinha, e para as pessoas que querem, assim, ter uma geral do teu trabalho, assim, né? A gente citou muitíssimo por cima os teus contos que não estão em formato físico, por exemplo. A pessoa quer saber mais sobre o Meet Prieto. Tem algum lugar, citaste até canal, mas tem, tipo assim, tem algum lugar que compile informações a teu respeito, que tenha contos? Fala um pouco disso. Eu sei que tu não estás agora realmente numa fruteira, mas vamos fazer de conta que tem uma mesa aí na frente, tá? Tem jacas de um lado e tudo mais, assim. E, sei lá, aproveita e vende o teu produto aí, no caso. Como é que a pessoa pode saber mais sobre o Meet Prieto? A gente deu aqui uma micro palhinha, né? Mas fala aí. Bom, eu tenho a minha página no Facebook, Meet Prieto. Se procurar lá Meet Prieto, ou autor Meet Prieto, vai aparecer meu perfil, a minha página. No Facebook, isso? No Facebook, isso. Ok. E no Facebook, na minha página, tem todos os links. Mas todos os meus trabalhos, eles estão na plataforma Wattpad, que é uma plataforma digital, gratuita, não precisa pagar para acessar. Eles estão todos lá disponíveis gratuitamente também. Tá, mas o link a pessoa encontra procurando em autor Meet Prieto ou Meet Prieto no Facebook? Ela encontra os links ou não? Encontra. Tá, e tem também o link do teu canal lá? Do meu canal não tem. Não tem porque... Então aproveita e fala aí como é que a pessoa pode encontrar. É Meet Prieto também. Se colocar Meet no Prieto YouTube, também. M-I, gente, M de Maria, I de Ivan, T de Thiago, C de Cláudio, H de homem, Prieto, né? P-R-I-E-T-O. Prieto. Exatamente. Meet Prieto. Uhum. Então tá, querido. Eu quero te agradecer pelo teu tempo aí. Muito obrigado por conversar com a gente, por dar essa palhinha aí. Obrigado por não tá assim de porre. Né? Eu sei que tu não é dos mais foliões, mas igual eu tava um pouquinho com o pé atrás. Poxa, né? E se chegar no dia lá e ele estiver assim na ressaca ou pedindo licença, tendo que vomitar no lado, alguma coisa, eu te agradeço por estar sóbrio. Tá? E conversar com a gente hoje nesse feriado, tá bom? Legal. Marco, eu agradeço também essa oportunidade, toda oportunidade é excelente para mim. Eu gostaria de disponibilizar um sorteio de um exemplar. Ah, que legal, que legal. Como é que tu quer fazer? Vamos lá. Então, como foi algo que a gente não conseguiu planejar muito bem, se as pessoas conseguirem, elas podem me encontrar pelas minhas redes sociais, ou pelo e-mail, né, que a gente pode disponibilizar por comentário. Quer deixar um e-mail de contato? Posso. Eu não sei, eu posso te dar uma ideia, vamos dizer, que tal a primeira pessoa que escrever, assim que acabar o programa, assim que acabar a entrevista aqui, que escrever para ti, e qual é a pergunta... tu tinha falado bem por cima pra mim, vou bolar uma pergunta, tá? Vai, fica à vontade. Eu acho que seria interessante que quando forem escrever pra mim, que possam responder a seguinte questão. Por que eu deveria, o ouvinte, né? Por que eu deveria ganhar um exemplar de Tertúlia Capa Dura Edição de Luxo? Tá, edição capa dura, a coisa é chique mesmo, né? É bem chique. Tá, repete a pergunta então que o pessoal vai ter que responder, por favor. Tá bom. Por que eu deveria ganhar um exemplar de Tertúlia Capa Dura Edição de Luxo? Tá, gente, o Tertúlia é aquele que eu falei lá do início, Azancô, Guardiões Reais. É que o título é bem longo, é Azancô, Guardiões Reais, 2 pontos, Tertúlia. Então, você tem que responder, então, por que você merece, por que você mereceria ganhar isso. No caso, é mandado, obviamente, para casa da pessoa em todo o Brasil, é isso? Isso. Chiquérrimo, nossa, chiquérrimo. Então, não importa onde esteja, aonde o correio chegar, a gente vai enviar. Perfeito. Querido, Mitch, de novo, muito obrigado, tá bom? Eu que agradeço, querido. Um grande abraço, querido. Até mais. Um forte abraço, até mais. Até mais pros ouvintes. Obrigado, gente. Tchau, valeu. Acabei de mandar o meu e-mail aqui. Não, tu não pode, cara. Por favor, falou, seria tanto cogumelo. É verdade, eu não posso, é verdade. É verdade. Mas eu mando com outro nome. Vamos lá pra primeira música, vai. Vambora. Vamos lá, gente, precisa musical 1,50. I took one look at you. That's all I meant to do. And then my heart stood still. My feet could move and walk, my lips could move and talk, and yet my heart stood still. Though not a single word was spoken, I could tell you knew. That unbound clasp of hands told me so well you knew. I never lived at all until the thrill of that moment when my heart stood still. Could tell you knew that unfelt clasp of hands told me so well you knew. I never lived at all until the thrill of that moment when my heart stood still. Gostei, Marco Antônio. O que é freshman? Freshman é calouro, é a pessoa que está no primeiro ano de faculdade, ou também pode ser primeiro ano no segundo grau. E fresh? Fresh só quer dizer frescura, não precisa de novidade. Então sabe? Aqui são os homens frescos. Isso. É isso aí que o João não perguntou ainda, mas só para dizer... O nome da música, lógico. Isso, é My Heart Stood Still, que quer dizer... Obrigado. Eu sou até... que meu coração parou, né? Obrigado. Até te ouvir, até te ver. A gente está junto com vocês. Obrigado. Isso, o nome do grupo... Isso, nada. O nome do grupo é Four Fresh, os quatro calouros. Os quatro frescos. Isso, fresco, no sentido de frescura, no sentido... Não no frescura, assim, de excesso de brisa, né, João? Não. De novos no pedaço, é, correto? De viadagem mesmo. O grande hit do grupo a gente vai ouvir daqui a pouco, Graduation Day, ou seja, dia de formatura, é uma canção de 56. O que a gente ouviu aí na íntegra é de 54. Esse grupo começou em 48 esse grupo ainda existe, a marca, né? Porque, obviamente, desde 93 não tem nenhum dos originais, né? Por favor, não tem registro de gente que viveu 120 anos por aí. Grandes fãs de Glenn Miller e Mel Tormé. Ele já estava no grupo já há uns 7 anos até realmente começar a faturar. Essa canção que a gente ouviu de 54, eles ainda não estavam vendendo nada. Eles começaram a tocar a partir do meio da década de 50 em rádios do Centro-Oeste americano, daí Costa Leste e Costa Oeste, daí no caso da América do Norte. Cantavam muito a capela e arrebentaram corações das moçoilas virginais da época. São originalmente do estado de Indiana. Esse quarteto pode ser ouvido nas trilhas de Rica, Bonita e Solteira, que é uma comédia romântica, se eu não me engano, acho que é 50 ou 1951, que é uma comédia estrelada pela Jane Powell. Também tinha no elenco argentino Canastrão, Fernando Lamas. Isso. E o eterno Oscar Goldman, do seriado Cyborg, né? O Homem de 6 Milhões de Dólares, ou da mulher, e também da mulher biônica, né? O Richard Anderson. Até esse filme foi dirigido pelo Norman Turok, que fez acho que é o filme que mais eu vi quando pequeno, na sessão da tarde, que era Feitiço Havaiano, com Elvis Presley, pois é. Esse Norman Turok era meio que um rei da comédia ligeira americana. Então, tem o que fazer? Vamos passar aí pro Graduation Day um pedacinho? Vamos lá, por favor? Vamos para ver os graduados e, já formados. Graduados da frescura. It's a time for joy, a time for tears, a time we'll treasure through the years. É, o problema é que eu particularmente gosto dessas músicas. Sim, e tu adoras essas harmonizações. Muito, né? Quer dizer, muito. É, esse pessoal influenciou muito os Beach Boys. O próprio Brian Wilson dizia direto que adorava ouvir The Freshman quando era pequeno, esse grupo quando ele era pequeno, e também um grupo outro que tu adoras, que é outra pegada, mas a gente consegue ver, né, usando como exemplo o Graduation Day, que é Manhattan Transfer. Sim, sim. Eles também muito bons. Que foram muito influenciados. Então, querido, a gente pode passar para os anos 60, por exemplo? Com todo o prazer, porque o selo desse disco se refere a mim, King. Vamos lá. Ai, quanto cogumelo. Ai. I'm a spaceman sent from the moon. Shot of a missile and hand is soon. Let's go. Let's go. Let's blow up. Let's blow. Baby, let's blow. Now lift your arms just like a bird. And listen for that magic word. Gol de Pinote, Marco Antônio. O nome dessa canção aí, The Float, né? No caso, o ato de flutuar. Não com cogumelo, através de cogumelo, mas assim, a gente tá aí no começo dos anos 60, essa canção de 61, o nome do cantor, Hank Ballard. Hank, H-A-N-K, na verdade é um apelido para Henry, até aquele ator famosíssimo, Henry Fonda, era chamado entre os amigos de Hank, e o sobrenome Ballard, B de Brasil, A, dois L's, A.R.D. de Davi, Hank Ballard. A canção dele de maior sucesso foi uma chamada The Twist. Na verdade, dá pra dizer que ele inventou tudo isso, apesar que, não é inacreditável, questão de, é uma canção de 59, a gente vai ver um trechinho daqui a pouco, mas ela estourou, na verdade, numa regravação tipo, feita tipo um ano depois pelo Chubby Checker. E é tão parecida com a versão original que a gente consegue, não consegue assim imaginar como é que a primeira não fez quer dizer, foi que a canção dele fez mais sucesso até no sentido de direitos, né? Que quando foi gravado ele ganhou dinheiro por isso. Mas, na verdade, por exemplo, no Brasil, na América do Sul, quando se pensa em Twist, se pensa no Chubby Checker. Na verdade, só estava regravando a canção dele. Essa da Float aí, eu escolhi. Ele tem várias canções, obviamente, que não foram conhecidas, não ficaram conhecidas, mas ela, porque pegando meio no clima da literatura de ficção científica do nosso convidado, a canção começa dizendo que o cara assim, é um homem do espaço, ele veio da Lua e está ali para conquistá-la. Então ele quer levar a pessoa que estiver ouvindo para flutuar. Né? Então, ele fala no início, né, de I'm a spaceman from the moon. Então, é nesse clima eu queria, né, por isso que eu fiz esse link com o nosso, a gente sempre tenta fazer um certo link com alguma canção com um convidado. Então, o nome do Hank Ballard de batismo, John Henry Kendricks, ele nasceu em Michigan, especificamente em Detroit, em 27, faleceu aos 75 anos em 2003 de câncer na garganta. Começou cantando em igreja, como vários dos nossos cantores e das nossas cantoras afro-americanas, quando a gente apresenta aqui. E ele foi criado daí quando o pai faleceu, e daí ele foi criado por um tio, por uma tia e pelo marido dela, a tia por parte de pai, era irmã por parte de pai do pai dele. E daí, obviamente, cantou muito em igreja, fez muito sucesso no Michigan, e depois até trabalhou para a Ford, né, a linha de montagem da Ford. Ele, o maior sucesso dele no sentido de direitos foi The Twist. O trabalho dele pode ser conferido na trilha sonora de Peggy Sue, Seu Passado à Espera, que o filme que Francis Coppola fez com a Kathleen Turner, um Nicolas Cage bem jovem, e participação pequenininha do Jim Carrey, e também no filme tenebroso, com cenas filmadas na Bahia e filmado também no Rio de Janeiro, que é um samba do crioulo doido mesmo, chamado Orquídea Selvagem, com Mickey Rourke, que tem baiano e tudo que é lado. É aquele lance, assim, aquele Brasil tropical que não existe lugar nenhum, uma mistura de Caribe e, sei lá, um troço doidíssimo, quase que uma semi-sequência de Nove Semanas e Meia de Amor, só que uma pitada meio caribenha, barra brasileira, barra carioca. Então a gente, vamos ouvir então, por favor, o The Twist dele. O pessoal vai reconhecer pela voz do que ficou mais famosa com a voz do Chubby Checker. Vamos lá, Rogério. Amigo. É muito parecido, né? Com a voz do Chubby Checker. Me lembro até achando disco do meu pai dando pra minha mãe quando eles eram namorados do Chubby Checker. E eu me lembro quando eu ouvi essa versão, que é a original, eu literalmente depois tive que pesquisar mais e mais, já faz uns meses, porque eu. Não, só um pouquinho, mas isso aqui é um Chubby Checker cantando. E não é. Então, por favor, se você pensar assim, pô, que imitador do Chubby Checker, não, na verdade, Chubby Checker pegou calor. Imitou a ele. Exatamente. Vamos pros anos 70, querido? Por favor, vai adorar essa canção. Raríssima. Vamos lá. Eu gosto do Sean Cassidy. Pois é. Essa você vai adorar. This time, girl, I'm hearing it from you. You told me the truth and I bought it. You lied to me and I bought it. So lie to me, girl, 'cause I believe in everything they say. Now you say that ain't enough to keep on sharing everything we have. And I know you're trying not to hurt me. Promise that you won't desert me. And lie to me, girl, 'cause I'll believe everything you say. Você prestar atenção, ele é melhor que o irmão, viu? Pois é, gente. Ah, o pessoal aí que não prestou atenção, o nome é Sean Cassidy, S-H-A-U-N, Sean Cassidy, é o nome dessa canção super rara, é uma canção de 78, mas eu chamaria de Disco Lounge, porque ela tem uma pegada disco, mas ela é mais assim pra... no bom sentido, por favor, gente, pro assédio, né, pra a pessoa chegar junto ali, mas não é bem tão dançante assim, a não ser que seja dançando já abraçado. No caso, Lie to Me, Minta Pra Mim, um hit dele foi, a gente vai tocar um trechinho, eu sei, João, vamos ficar hoje nos anos 70, então, porque senão eu vou ultrapassar o tempo que eu me... Não, eu já liguei pro meu médico, pedir pra ele me esperar, ele vai ficar... Ah, tá, então a gente não, acaba, não, porque igual eu tô apressado, eu tô... Não dá. Não dá pra deixar pra lá, não. O que é bom, não dá pra deixar pra lá. O que é bom, a gente tem que tocar. Ah, não, tudo bem, querido. Só então, assim, ó, igual vou tentar ajudar aqui com o tempo. Um hit dele que a gente vai... Não se preocupe, ouvir. Não. Ah, tá. Não, tudo bem, querido. Assim, ó, é uma canção de 77, vamos ver daqui a pouco. É Hey Dini. É de um cara que, se tem alguém no Brasil, na posição de saco, que incentiva a memória desse cara, apesar de ele não ter falecido, que é um cara chamado Eric Carmen, é o João. João adora, sim, eu também gosto. E a que a gente vai ouvir daqui a pouquinho, que foi um mega sucesso do Sean Cassidy, foi escrita pelo Eric Carmen, tá? É Hey Dini, no sentido de Hey Dini, seria o nome, o apelido da pessoa, Dini. Tá? Esse Sean Cassidy foi ídolo das pré-adolescentes do Canadá e Estados Unidos, ele nasceu em 58, em Los Angeles, ele tá vivo, com 61 anos, graças a Deus, astro de telefilmes, também telenovela. Ele aos 19 anos foi alçado assim ao sucesso teen, né? Tudo que era revista de adolescente estava a cara dele, com cabelo loiro, os olhos super marcantes, assim, cara, não é mau ator, mas obviamente não foi levado a sério porque ele foi meio fabricado como ídolo jovem. Ele daí logo com 21 anos ele já estava meio queimado, e daí ele decidiu investir na carreira de ator, levando bem a sério a coisa, acabou fazendo peças na Broadway, também no East End londrino, que seria a Broadway de Londres. E daí nos anos 90 ao começo dos anos 2000 ele produziu séries de ficção científica e fantasia, duas muito elogiadas, uma delas de nome Invasion e a outra Emerald City. Ele, né, é filho da matriarca da família Doremi, Shelley Jones, e irmão por parte de pai do falecido David Cassidy, né, que era o astro da família Doremi. Ele pode ser ouvido na trilha sonora do filme Avenida do Terror 388. Vamos tocar então o trecho do Hey Dini, do Eric Carmen, por favor. for you love from the moment I saw you. Like a vision in the darkness of a thousand lost and lonely nights. But my heart threw away the key. I was blind as a man could be. Oh, darling, can't you help me see the light? Eu gosto mais do Liar to Me. Ah, eu também. Mas é o Liar to Me, sem mentira, passou em branco, em brancas nuvens, e esse Hey Dini fez grande sucesso até as adolescentes. Então, vamos pegar mais pop rock, né? Vamos para os anos 80, querido, por favor? Vamos lá. Full Time, sempre com você. Antônio, qual é o mesmo nome dessa música? Ela fala, you put me in a trance, você me deixa num transe, você me coloca num transe, tal. De novo, pegando carona, né, com aquele clima São Francisco, de repente até a pessoa que se inspira em pesadelos ou sonhos, mas tem a ver com esse climão aí. Eu não curto esse tipo de, muito esse tipo de música, eu acho muito tecno já, claro, não nem se compara com as trance music que eles chamam, né? Mas seria tipo a entrada bem no tecnopop, assim, né? Essa canção de 86 não fez sucesso, e o Put Me in a Trance, como eu já falei, você me coloca num transe. O nome do grupo, New Shoes, N-U, né, N de nada, U, depois S de Samantha, H-O-O-Z de Zorro, New Shoes. Na verdade, é uma brincadeira em cima das palavras new de novo, né, e shoes, novos sapatos, novos calçados. Eles pegaram como se pronuncia em inglês e fizeram esse nome. No caso, como eu falei, canção de 86, não fez sucesso, eles tiveram um mega sucesso também nesse ano, chamado I Can't Wait, eu não posso esperar. A gente vai ver um trecho daqui a pouco. A canção que a gente vai ouvir daqui a pouquinho chegou no segundo lugar na lista de sucessos de R&B, né, Rhythm and Blues, apesar de não ser Rhythm and Blues, eu não sei como eles encaixaram isso ali, e também no número 3 na Billboard Hot 100, das 100 mais tocadas da Billboard, em junho de 86. Ficou 15 semanas na Top 40, né? Nos Top 40, nas 40 canções mais pedidas, mais tocadas nos Estados Unidos e no Canadá. Esse grupo aí, os cabeças do grupo já chegou a ter 12 integrantes, mas os cabeças sempre foram o Valerie Day e o John Smith, né? John Smith é tipo José da Silva, né? O nome super comum mesmo nos Estados Unidos, John Smith. Então, no caso, eles acabaram logo depois, voltaram já umas duas vezes, mas dá pra dizer que o ano deles mesmo foi em 86. Esse grupo pode ser ouvido, New Shoes, na sessão de um filme que eu gosto bastante, chamado Soul Man, no Brasil, tinha um título ridículo, uma escola muito louca, mas é um filme até que algumas pessoas estão redescobrindo, mas no cenário mundial atual, a gente certamente não poderia ser feito, que é basicamente, não sei se o pessoal lembra, é com aquele ator C. Thomas Howell, que fez Vida Sem Rumo, e basicamente ele é um cara que quer entrar, um cara branco, rico, que quer entrar em Harvard, e daí ele toma umas pílulas para tentar se encaixar, já que o pai dele não quer pagar para ele estudar lá. Ele vê que tem uma cota para negros, então ele se passa por negro na escola, ele toma umas pílulas de bronzeamento e põe uma peruca, e daí ele se passa por negro. Então o filme brinca, obviamente, com essa noção de estereótipos raciais, né? E volta e meia citam esse filme de 86, volta e meia até citam em alguns livros aí, alguns artigos, né? Poxa, e esse filme, será que hoje seria feito de novo? Eu acho praticamente impossível, né? Iam atacar o filme do começo ao fim. Atacaram um pouco em 86, mas hoje em dia eu acho que não, certamente não conseguiriam nem financiamento. Até com Leslie Nielsen, até do Corra Que a Polícia Vem Aí, ele faz o papel do pai de uma gata que quer namorar com o C. Thomas Howell. Também esse grupo New Shoes tá num filme mais recente, que é com Adam Sandler, chamado Zohan, o Agente Bom de Corte, que é de um agente israelense que na verdade é cabeleireiro e passa o rodo nas coroas que vão no salão de beleza dele. Vamos ouvir um pouquinho do I Can't Wait? Vamos lá. Por favor. impressionante, viu? Eu tenho um gosto estranho mesmo. Eu gosto da primeira e essa aqui eu nunca gostei dela. Pois é, eu não curto muito essa. Acho que dá pra ouvir, de repente até por eu ouvir tanto, mas eu nunca fui me chegar. Eu acho ela muito, né, eletrônica, né? Eu acho ela um pouco, não tem alma, né? Não tem alma. Mas fez um sucesso estrondoso e dá pra chamar esse grupo New Shoes certamente na América One do Sul. Hit Wonder. One Hit Wonder. Certamente. Ó, vale dizer que esse grupo é de uma cidade, eu acho, o jogo que tu já citaste, no sentido assim, de tédio, de não dar nada. É Portland, no Oregon. Nossa senhora. Exatamente. Meu, não é a cidade, é o estado do Oregon. Não, aquilo é uma desgraça. Exatamente, eles são de Portland. Gente, assim, ó, João, eu sei, tem que ir, muito obrigado, a gente se vê na segunda-feira, a gente tem um programa que a gente discute, é como se fosse um pessoal sentado no sofá, enchendo o saco um do outro, com músicas raras tocando, e na terça, obviamente, no Marco de Hoje de novo. Muito obrigado, viu, querido? Beijo, tchau. Beijo, Marquinho. Tchau. Bom, senhoras e senhores, termina mais uma edição do Marco de Hoje com Marco Antônio Santos Freitas. Comigo no estúdio, Rogério Alcântara, que estará de volta amanhã às 8 horas da manhã. A direção geral é de Carlos Breckmann. Boa noite, Brasil. Boa noite, mundo. Boa noite, Santana, boa noite, Bigode, boa noite, Zé Luiz, né? Isso, Zé Luiz. Zé Luiz, que esteve hoje conosco também, é outra vítima aqui. Mais uma vítima. É outra vítima nossa. Um grande abraço a vocês. Abraço a todos.